Costas a Castela, não queiras ser castelhana, não queiras ser castelhana. Ai, Nossa Senhora da Póvoa, Nossa Senhora da Póvoa, minha boquinha de riso, minha maçã camoesa, minha maçã camoesa, criada no paraíso, criada no paraíso. Boquinha de riso, minha maçã camoesa.